Azul 2790, autorizado decolar, pistão 0, vento 1, 90 graus, 8 mais. Autorizado decolagem, o Azul 2790. Salvador, boa tarde, Passarinho 2230. Passarinho 2230, autorizado, aliás, e mantém pistão 0. Ali mantém no 02230. Tiana 6315, Juliette, portão 01. Autorizada. Para algumas informações, a intenção é decolar, após a decolagem manter o número pés, corredores visuais? A intenção era 1.500 pés pelos corredores. Gente, o número 1.500 e o voo é totalmente dentro da terminal? Afirmativo, a intenção é ficar algum setor que for melhor para o controle fazendo espera, para depois poder realizar a passagem. Ok, ciente, chame pronto para a cópia. Está pronto. Gente, o GV34, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Inicialmente a 1.000 pés, decolando da pista 1.0 com curva à direita, está restrito a 1.000 pés no corredor Axé, aguardando liberação do controle para ascensão até 1.500. A frequência do controle Salvador 120.8 e aciona o transponder 0117 GV34. Está autorizado para GV34, Salvador, Salvador, 1.000 pés, decolando da 10, com curva à direita no corredor Axé. Controle 1208, transponder 0117, o GV34 está pronto para o ataque. GV34, cotejamento correto, livre o táxi, reposta no ponto de espera da hotel. Reportar no hotel, GV34. O hotel Juliette Serra, confirmando o destino Manati. Gente, número 2 para cópia, aguardando no pátio 4, hotel Juliette Serra. Passarinho 2230, decola aos 47, controle 1208. 1208, obrigado. Capitão Salvador, boa tarde, 3.8.0, informação Quebec, Guarulhos, 3.4.0. Aro para 1.8.0, sem restrições, 2.2.3.0. 4, está presente, está autorizado ingresso na pista, táxi via pista até a cabeceira 1.0. Quando na cabeceira, chame a torre 1.18.95, ajustado 1.0.20 agora, tenha um bom voo. Afirmativo, GV34 está ingresso na pista, vai chamar a torre. Salve, Salvador, boa tarde, eu sou 3.2.0, informação Quebec, Guarulhos, 3.4.0. Solicito o Avatap. Está presente para desviar de informações. 2790 afirmativo, está autorizado de vias. Está autorizado de vias necessárias. É, aguarde a coordenação para voar direto Lençóis. Inicialmente na proa de WhatsApp vai aguardar para voar Lençóis, o Azul 2790. Solagem. Informa na audiência 34. Torre, por gentileza, podia confirmar se há alguma aeronave utilizando o ILS da 10? No momento, negativo. O primeiro tráfego de aproximação que eu tenho aqui na tela está ainda fora da terminal, mais uns 15 minutos aí para o ILS. Afirmativo, então na presente o ILS está fora do ato, ok? O ILS da 10. Ok, estou ciente então. Prezado ILS, passarei do 2230. Ah, por onde ILS? 3191 no copy. 3191, autorizado Galeão, nível 340. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva direita no perfil da subida da El, Leda, Irume. Irume, intercepta Upper November 857 até Mosso. Frequência do controle 120, decimal 8, e o transponder 5070. Planejamento correto, chame pronto, pushback acionar, só 3191. O procedimento em uso agora para a pista na zero de Salvador, o NTB Zulu. Bono 964, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro permanece no 020. Na 3193, chame centro Recife, 133, decimal 95. Recife 13395, boa tarde, na 3193. A 1 mil pés, decolagem da 17 após curva direita no corredor Axé. A frequência do controle 120, decimal 8. Acione 0125 no transponder, o Hotel Juliette Serra. Planejamento correto no pátio 4 com 02 a bordo, chame a torre 118.95 para acionamento, táxi e decolagem. O ajuste 1020, tem um bom voo, até o Juliette Serra. Até o Juliette Serra, prosseguindo. Voo 2008, acione identificação, voe mar, tem mar, intercepta a via. Chegada a mar e reporte para a descida. Estamos autorizados para o 0508, está autorizado a nível de voo 050, ajuste de altímetro no 020, procedimento NDB Zulu para pista no 0. Procedimento em uso, NDB Zulu para pista no 0. Autorizado ingresso, alinhar e decolar. Pista 17, vento 190 graus, 109. Doutor Juliette Serra, decola aos 5-5, chama o controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, doutor Juliette Serra. Após desvio, autorizado voar direto Lençóis. Após desvio, Lençóis, o azul 2790. Hotel de Salvador, Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, boa tarde. Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado da pista 17. Luiz direto Manati, reporte a 20 milhas de Salvador. Uno meu pé na curva do controle. Reportarei a 20 milhas de Salvador, Hotel Juliette Serra. ...964 após ITAP, foi Serra Vitor 366, autorizado 2506, RNAVE da pista 90, informe estabilidade. Após ITAP, levou ao 366, eu dou 964. mais 30 segundos para a próxima decolagem. Quando pronto, autorizado decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 109, GM 34. Quando pronto, desse decolagem. Salvador 2230, Passaredo. Passaredo 2230. Quando possível coordenar pra gente a pro direto de Vitória da Conquista? Vale, mantém alerta, Passaredo 2230. Na esquerda. Up Zulu 10 até Piraí. DCT 1 Bad, Up Zulu 44, Pagog. A frequência do controle, 120.8, transponder 5437. Gente, a televisão de São Paulo, rede voo é o 340, fica o UZA 10, pega a curva direita. Dael, Leda, Rótula, Upper Zulu 10, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pabob. Controle 208, transponder 5437. Correto, 5437, portão 08, chame pronto no 3805. Tá pronto. Autorizado, pushback acionar, chame táxi. Sim, 3805. D008, em mar, intercepta a via chegada. Após etapa, está autorizado o Serra Vitor 366. Mar, via chegada, após etapa 366, voo 2008. Controle, Jave 34. Dave 34, chame controle em 199.8. O Jave 34 informa que está realizando chamada de 119.8 e não está tendo sucesso. Vai tentar novamente, Jave 34. Ativo, tente novamente em 119.8, o Jave 34. O185, call identification, fly Alagoinhas, radio beacon, clear the via, bom arrival, clear the descent to 4,000 feet. Altimeter sighting 1020, procedure NW Zulu, runway 10. Clear, airnav runway 10, go 185, maintain Alagoinhas, radio beacon, via bom arrival and standby for the clear. Passar etapa, eu vou 964. Entre voo 964, autorizado 2510. Após etapa, voo de Serra Vitor 366. Após etapa, 366, 2540. 008, autorizado 4000 pés. 4000, 008. 1256, boa tarde. 128.8 alterna 126.0. 128.8.260 azul 2790, boa. Desculpa.

Ok? Tá pronto agora, a senhora 2366, vai informar essa publicidade, 2006. 964 foi autorizado descida para 2500. 2500, portão, 964. Passarelo 2230, vou direto com pista. Direto com pista, 2230, obrigado. O1H85 back in Alagoinha, radio distance clear, fly direct to Sierra Vitor 365. Portal de São Paulo, número 7, 1020. O1H85 after Alagoinha's radio beacon fly, Sierra Vitor 365 and clear descendant to 4,000 feet, altimeter 71020. Yeah. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo de Amarante, Natal, nível 370, via roda Pesolo 10 até Natal após DCT. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Zipar. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5472. 370 aprovado. São Gonçalo do Amarante, Pesolo 10, Natal direto. 120.8 é a frequência do controle, 5472 o transponder, pressão da Puca, Jamo, Zipar. É o 12256. Correto, nível 370, chame pronto, portão 02, com 1256. Tomará grave 256. Obrigado, chamada de pouso em Manati aos 1777 para o Papa Romeu até a Juliette Serra. Está passada de Salvador 20 milha sudoeste, sem frequência livre para auto-coordenação, chame o controle e regresso. A passar o 372, o gol no 964. 1964, torre 1 no 8 decimal 95. 8 decimal 95. O 2008 está autorizado, final IR nave para a pista 0, informe passando para o Revitor 36. Autorizado, R nave vai formar o 366, 2008. E Salvador, Golden 964, baixar o trabalho. 1964, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, meia dúzia lanha. Autorizado pouso, 1965, radio 5509. 5509. Ativo, decolou 06, chama o controle 120, decimal 8, para 3205. E aí, boa tarde. Boa tarde, está 3805. Aeronave. Boa tarde, está 3805. 3805, boa tarde, contato radar, suba via da Elba, né? Nível de voo 340. Ok, pode voar direto da El? Precisando da El, tá 3805. Ok. Controle Salvador, voo 1164, boa tarde. Voo 1164, acione a identificação dessa via chegada a Mari, para nível de voo 050, reduza para 2509. Via chegada a Mari para o 050, 252. Solicita a ITAP da presença do Vital Informações. 1164 negativo, para o ITAP, está autorizado os desvios necessários. E apenas para informação do procedimento em uso, para a pista na zero será o NDB Zulu. Ok, NDB Zulu para 190, e vai à esquerda para a Vital Informação, 20 milhas, para o 1164, para o 0060. 1164 está autorizado os desvios, reporte para o controle ao término. Salvador, 41196, aciona a identificação dessa via, chegada a Mari, para nível de voo 060. Procedimento em uso NDB Zulu para pista 90. NDB Zulu 90, 1964, solo 08, táxi à direita, chamando 219, solo. 319, chame agora a torre 1198, decimal 95008. Salvo Salvador, boa tarde, voo 9-4. Torre Salvador, boa tarde, voo 2008, vai passar o Serra Vista 372. Sente gol 2008. Está autorizado já o pouso, pista no zero, vento 190 graus, voo 209. Reforço 90, 008. Nada. Guardando autorização para assinar a RNAVE da pista 10. Confira a mensagem, ela foi a 0, clareza. 1164, afirmativo, aguardando autorização para assinar a RNAVE. Ok, estou aguardando autorização, sinal RNAVE, 1164. Uma 8 e o transponder é 5506, o azul 27 no 4. Autorizado no linha 0 barreira, roda então 0 com curva esquerda, saída a Momo, após DCC. Controle 1208, transponder 5506, 27 no 4. Protegimento correto, o pátio 3, chame pronto, pushback sinal, azul 27 no 4. Oxalé 63, 15, 360 para Guarulhos, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Guarulhos, no nível 360, via rota Upzulu 10 até Piraí, DCC Umbade, Upzulu 44, Pagog. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, no perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5513. 3-0-3-1-3 para Guarulhos, 10, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1964, prossiga Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 964. Selvitor November, acione o código 5403, suba e mantenha nível de voo 145 inicialmente. Portão 02 autorizado, pushback, sinal, chame táxi. Autorização, Santos que pega o estacionamento de Tomaratá, são 256. Então, 164, que é a velocidade indicada? 250 nós. 41, 16, reduza 230 nós. 230, tá tudo bem. 3805, está no centro Recife, frequência 133-95. 3395, 3805. Bono 164, tem condições de voar Itape? Temo, pro de Itape, vou 164. Ativo, após Itape, voa Serra Vitor 366 para sinal RNAV da pista 10 para 2500, voo no 164. Gente, após Itape, Serra Vitor 366, para 2, descendo para 2000 pés, voo no 164. Livro 002. Siga. Qual a secundária aí pro pra Recife? É? Passou aí na primária 3395, mas ninguém responde. 1-3395 primária, secundária 1-33-25 ou também 1-28-8. 3325-388, 3805, boa. 3325 e 1-28-8. 1-28-8. Azul 4196 desse mantém a 4 mil pés. 4 mil com 1020, azul 4196. Arrumeu até o Vitor November, controle. Prossiga até o Vitor November. Centro Recife autoriza a ascensão para nível de voo 340 e da presente voo direto conquista. Gente, azul 27 no 4, aguarde um minuto para o posto. Após a aeronave liberar a retaguarda. Paulo Oceaneiro 6142, informação QR, autorização para Recife. Oceaneiro 6142, Recife, o nível é o 350 já aprovado. Aguarde no portão 07, número 1. Gente, poderia adiantar a saída da lista? Luca Jamo Aru. Luca Jamo Aru, obrigado. O Gol no 256 pronto para o táxi, o POB é de 159, autonomia de 2 horas e 45 e a alternativa é Fortaleza. Autorizado o táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 020, tem um bom voo, Gol no 256. Beleza, 20, Índia, ponto de espera 118.95, boa tarde, bom trabalho, no 256. 3191, Boeing da Gol iniciando o táxi agora retaguarda, após o mesmo liberado, autorizado no 04, chame táxi. O azul 27 no 4, por parte 3, autorizado por Chibeca acionar, chame táxi. A 4 autorizado sinal RNAV, informe, passando Serra Vitor 366. Gente, formarei estabilizado na final, Gol 964. Energia do Rio 64. 1903, clear to land 10. Correu o Gol no 256, pode esperar a pronto. Um modo, boa tarde. Gente, 256, mantém a posição. Mantém. A 8 alterna 126 decimal 0. 288 260 até a 8 90. 1256, a linha decola de imediato, se for o caso. Sérgio, mantém a posição. Estou com o tráfego já aí, praticamente em Simbra. A intenção, a depender da separação com o próximo, será ter decolar para após esse tráfego. Sérgio, vai manter o ponto zero. 1274 para o táxi, deu meio 25. Autonomia 4 horas e 30. Alterna Serra Bravo, Papa Juliette, azul 274. Gente, azul 2714, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia. Segue Airbus da TAM como número 2. Do ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 020, tem um bom voo. 7, 1, 1, 64, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. E aí, prosseguindo. 0, tem um bom voltando, 3, 1, 9, 1. Boa tarde, 1885, Lima. 1885, autorizado táxi via pátio, perdão, via táxi 3 Alfa e reporte para ingresso táxi 3 Juliette. Alfa, reporte para Juliette, 1885. O 90 graus, 8 9. Ali decola no 0, quer dizer, apresenta ali que você colagem no 0, no 254. Patrão na meia torre, 1 1 8 decimal 95. 1295. Boa tarde, TAM 3191, quanto pedal 0. O TAM 3191 não mantém a ponte pena. Mantendo, TAM 3191. Fatuno 1-1 até a posição, escuta o 1-1-64 autorizado pouso, pistão 0, vento 1-9-0, graus 8-9. Livre pouso, gol 1-1-64. Gol 1-2-5-6, decola os 2-1, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 308 que é o controle, 256. Tu não liga, tá livre, aproximação, vai posição de pouso. Contato radar, suba via Fuca para nível de voo 370. Fuca 3370, 1256. Quatro, chama os 22, liga à direita, chama o 219, chama. Direita 219, voo 1164. O voo 1885 autorizado via Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, voo 1885. Solo Salvador, boa tarde, voo 1164, livrou. 1164, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa vai reportar para ingresso a Juliette, vou no 1164. Oxalé 6142, escope. MA326, via chegada a Mari, desse mantém nível de voo 050, altímetro 1020. Procedimento NDB Zulu para a pista no zero. DCT, decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, Jamo, Aru, frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5527. 350 nível, primeira rota uniforme Zulu no 1-7, potro após direto, decola 1-0, curva à esquerda, Cuca, Jamo, Aru, controle 208 e o transponder 5527, Oxonero 61. 4-2, posição 7. Protejamento correto, portão 07, chame pronto, chame 1-4-2. Obrigado, 1-4-2. Tá 3191, quantos anos de ANL, decolar sem parada. Suficiente, estou vendo lá a aproximação, aguarde. Sim, tá 3191. Azul 41 no meio, somos 24, taxa direita, chama 219 no som. Direita 219, azul 41 no meio. Nova velocidade, azul 41 no meio, libra. Azul 41116, boa tarde, táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi de Juliette. Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette, azul 41116. Pesado, 6326, após o TAP, voa Serra Vitor 366. Em descida para 2500 pés, altímetro 1020. Gente, após o TAP, para o 366, 2500 pés, altímetro 1020. Na minha 326, autorizado voar ITAP, após ITAP, Sérgio, 366. Ok, direto ITAP, ITAP 366. 256, chama Centro Recife, 1-2000. Confira com 256. 256, chame agora Centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 2685, 2545. 256, obrigado, boa tarde. Qual que é a identificação? 190 graus, 8 anos. Torre Salvador, azul 2714, para um ponto de espera 1-0, pronto. Gente, azul 2714, observe a rolagem do aeroporto da TAM, a linha mantém a cabeça 1-0. Mantenha 1-0. 1 mile, southwestbound of Salvador, VOR. Maintain level 100, report ready for descent and fly direct to Itapi. After Itapi, fly direct to Salvador 360. Clear descent for level 050. Meu parte a pista para decolagem? Gente, a cópia é aqui mesmo na 121 decimal 9, no pátio 4, aguardando o número 1 para a cópia, o Whisky Oscar Tango. São 3191, contato radar, suba via da El para nível de voo 340. Via da El 340, aguardando a possibilidade de por aqui da El. São 3154, acione identificação, autorizado via chegada a Mari. Desse mantém a nível de voo 060. Reduz a 2509. Afirmativo, 3154, mantém perfil de chegada, aguardando autorização para final RNA. Aproxima 3191. E a pista para decolagem? Gente, 080, plano Yankee, é o número 2 para a cópia, no pátio 4, aguardando o Alfa Juliette Romeu. Juliette Serra, mantenha o meu pé autorizado a ingressar no litoral sul de Salvador. Pode passando através de duas ruas. Até o Juliette Serra, meu pé. Azul 2714 decola aos 30, chama o controle 120, decimal 8. 208-2714. Zona 54, reautorizado 4.000 pés. 3154, reautorizado 4.000 pés. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 274. 274, boa tarde, contato radar. Suba via Momo para nível de voo 160, sem restrição de altitude. Nível das restrições para 160, 2714. No Yankee. decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, após DCT Dendê e após conforme rota do plano. A frequência do controle 120.8, transponder 5461. Correto, 5461, o controle 1208, confirme o POB. Sim, 02 a bordo, chame a torre, 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste 1020, tem um bom voo, isso que eu acatando. Autorizado, pushback acionar, chame pronto para o táxi, com a chanel 6315. Romeu, copy. Chame a 326, torre 118, decimal 95. 395, boa. Fio da subida Coral, até Coral, após... Cancela e prossegue visual no 085. O controle 120.8 e o transponder 0276. O Alfa Juliette Romeu. Controle. Qual que é o ver? Gente, 03 a bordo, torre agora 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 020, tem um bom voo, Alfa Juliette Romeu. Autorizado o acionamento, chame táxi, para Romeu, Alfa Juliette Romeu. Air Force 2733 descended to 4,000 feet, altimeter sighting 1023. 3191, chame centro Recife no 33, decimal 95. Recife 3395, da 3191. Fez 154, inicie redução para 2209. 3154, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, tem como limite o localizador. 360 é a proa, ia fazer o RNAV. Ativo, após término da veturação será autorizado o RNAV do SAN 3154. Juliette Serra, desça para 510 e aguarde transferência de comunicação. Desceu para 510, aguardando o seu Juliette Serra. Então, Juliette Serra informa a aeronave do Jeito, 10 horas e 7 milhas com rumo Bandeirante mantendo no 1500 pés. Gente, não é do estado, fazer aqui, ó. 167 agora, autorizado, direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1020, tem um bom voo, Chanel 63, 15. Ok, bom, autorizado, tá aqui, Índia, no ponto de espera da 10, chamada 2. O contato radar, faça um check novamente o seu responder. Presente posição... Está cruzando no momento a ilha de Taparica? Ativo, ativo. É, prossiga mantendo 500 pés, esteja atento o tráfego bandeirante do GIB, que está mantendo 1.500 em voo transversal aí na final da 10. É, 500 pés, prossiga para a base da 1.7 e reporte. Ok, já presente, então, estou dividido para a base da 1.7 e reportarei até o direct terra. O 6326, Johnny Dropkin. Puro 427, pushback acionamento? Xané 6142, autorizado, pushback acionado, chamitário. Autorizado, 6142. O 6142, desconsidere, aguarde só mais um minuto para o push. Alô, Xané 6326, na Alfa. Xané 6326, por gentileza, agilize o quanto possível o táxi, prossiga Alfa e Juliette, portão 1-1. Agilizando Alfa, Juliette, portão 1-1. O Xané 6142, seu solo voltando. Mas escuta você. Coordene com a equipe de pátio, após a passagem do colega da companhia à retaguarda, autorizado iniciar no 7 e chama táxi. O colega está autorizado no 7, o Xané 6142. Ativo, procedimento em uso NDB, NDB Zulu para a pista 1-0. RNAV para fora. Ativo, desejar o RNAV e mantém o pista de chegada aguardando a autorização. Ok, então vai o RNAV. Confirmo 2714, após homo autorizado direto barreiras. 6154 para o localizador, curva direita para o 080, desde que mantenha 2506. Então 3154. 0-0-2-5-5-10 correção, tem condição de voar Serra Vitor 366 para a final RNAV? Agora. Foi Serra Vitor 366, TAM 3154, em descida para 2500 pés. Quando descendo 2500 pés. Controle azul 2714. Portão 1-1. Base 109, qual altitude que está mantendo? Ainda um no meu pé? Base 109, tem condições de descer para 500 pés? Base 315, autorizado é manter na 1-0. Delta Force 733 flies direct Sierra Victor 366 now. Fly direct Sierra Victor 366, Delta Force 733. Hotel Juliette Serra na final, da 1-7. Alfa Juliette Romeu decola aos 40, mantém a proa inicialmente até 3.000 pés e chama o controle 208. Alfa Juliette Romeu. Hotel Juliette Serra, livre pouso, pistão 7, vento 1-80 graus, 8 line. Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, interroga se é possível aproximar direto por parte 4 sem interferir no ponto de espera da aeronave que está na posição de espera da Oscar. Afirmativo, autorizado, informe no solo, vento 1-80 graus, 8 line. Hotel Juliette Serra. Gente, via chegada à área para 060-2509, Juliette Romeu. Veja, vai Isso, Dead Weather. Roger, Brasília 4273, after your deviation, fly directly to Heavy Door 360. After my deviation, you fly heading to Heavy Door 360. Ativo da 3154, informe passando Serra Vitor 366. Informado. 0 em Tite. Decolagem pistão no 0, primeira curva direita. Realiza o perfil da subida da El. Leda Motiva. Frequência do controle 120.8 e aciona o transponder 5546. Correto, portão 09, chame pronto, o azul 4065. RNAV, aguardando transferência de comunicação. Aguardando. Pronto, 09. Gente, mantém a posição ainda. Não, RNAV procedure. Using the 7-3 report, testing to have it 360. Fala, meu Alfa Juliette Romeo na escuta do controle. Alfa Juliette Romeo, chama o controle, ok? 120, desse lá 8, Romeo. Romeo. Papá Romeo, Alfa Juliette Romeo. Ao meu Alfa Juliette, ao meu contato radar, suba e mantenha nível de voo 080 e voe direto coral. Direto coral, Alfa Juliette, ao meu. Ô, Xaré, 6315, autorizado decolar, mantém por até 4 mil pés inicialmente e o controle 208 após. Livre decolagem, 1,60 graus, meio do gelante. Livre decolagem, 1,0, decora, mantenha sua até 4 mil, controle 208. Visação para sinal aí. Meu perfil, Mari Stato. Confirmando 130. Oxané 1142, confirmando 130 a bordo. 130 a bordo. Autorizado táxi, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste no 020. Tenha um bom voo. Pátio 1 no Índia, 295, ponto de espera com isso. Obrigado, bom dia. 895. Boa tarde. 3154. Passou 366. 3154, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Guarda. Agora 12:05.8 milhas, mantendo 1.500 pés em um bandeirante. Aposto quando o visual. Controle de Salvador. Boa tarde, Oxané 63.